Passaram a valer no último sábado as novas tarifas do ingresso para entrar no Parque Nacional do Iguaçu. O reajuste corresponde à taxa de transporte, que ficou 40 centavos mais cara. Nos novos valores, o passe integral passa para R$ 49,20. Para brasileiros, o valor total é de R$ 29,20. No passe comunidade, para moradores que comprovarem residência na região do parque, o valor do transporte aumentou menos, 25 centavos, e o total da entrada ficou em R$ 9,25. A correção é realizada anualmente no mês e está prevista em cláusula contratual da concessionária Cataratas do Iguaçu S.A. com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão responsável pela administração do parque. O cálculo é baseado na variação do Índice Geral de Preços. Para João Ramos, turista de Minas Gerais, o serviço oferecido compensa o valor pago na entrada. Ele e a família vieram pela primeira vez até a cidade. Acredito que o valor é bastante razoável por tudo que é oferecido. O senhor achou o serviço lá dentro bom? Que avaliação que o senhor faz? É excelente. Realmente bem acima até do que foi pago. Então o preço está bem de acordo, está bem satisfatório. O turista argentino Pedro Soler também achou justo o valor pago para entrar na unidade de conservação. Me parece bom o valor porque está reflejado na conservação do espaço, mas as coisas baratas às vezes não servem. Não? Nós como argentinos sabemos bem isso. Quando o preço está reflejado na qualidade do produto, está bom. O serviço oferecido compensa. É perfeito. Já a turista Renata Pereira, de Brasília, também elogiou a estrutura do parque, mas reclamou da falta de desconto para categorias como estudantes. Por sermos brasileiros e também a questão de estudante, etc. e tal, podia ser um pouco mais, né, em conta, e principalmente para estudante. Estudante paga normal. Outro reajuste foi no estacionamento, um serviço opcional que não tinha modificação há 2 anos. O valor passou de R$ 15 para R$ 17. Maurício Freire, para a CBN Foz.